noite inteira e só quer ficar por baixo. Isso não dá certo, vai ter muita briga. Se o elefante casar com a formiga, coitadinha dela, vai ser estressante. Se a formiguinha casar com o elefante, coitadinha dela, vai ser estressante. Se a formiguinha casar com um elefante.